de mente, eu sou de gato, mandando um salve pro bonde da Vila Natal. Que o amor é eterno, amor, moleque, é só de mãe. E aí, DJ Tirinho, pode soltar essa porra, caralho. Para começar esse funk, sem neurose, eu vou dizer, não é falando de butique também, né? E aí, DJ Lorin, e aí, DRD, mó satisfação. E aí, dona Kátia, obrigado. Muita fé, muita fé, muita fé, muita fé. Eternos olhos de gato, pra sempre em nossos corações. Enquanto nós viver, você sempre vai ser lembrado. Tamo junto, parceiro, que Deus o tenha. Um dia vamos se encontrar, tá ligado? Godzilla Records. Para começar esse funk, ô senhoras, eu vou dizer, não é falando de buchicho, o resto cês vai entender. Lágrimas caiu dos meus olhos quando fiz essa canção, também caíram dos seus olhos quando eu virei meu refrão. Nela não falo de matança e nem de opressão, só de um amor eterno que guarda em nossos corações. Hip, pop, branco, negro e a vera, seja lá qual for, todos somos ser humano e guardamos esse amor. Mas o Bruninho tá ligado e sempre me acompanhou, sua mãe, dona Nice e Amara, e sempre te amou, seu filho, e com os olhos de gato. E o Kelvin virou cantor, ele agradece todo dia por ter lá o meu senhor. Também tem a dona Dil, que eu não deixo de citar. Desde quando começou tudo, elas nos apoiavam. Água suja já passaram entre os meus caminhos. Inveja, desprezo, olha o gordo de Zé Povinho. Só de gato está no céu, que esteja no bom lugar, meu irmãozinho. Eu te amo, um dia vamos se encontrar. Oi, corta o coração quando lembro que ia cantar. E minha mãe em casa orando para Deus abençoar. Oi, corta o coração quando lembro que ia cantar. E minha mãe em casa orando para Deus abençoar. Pois se você não tá ligado, esse lema é verdadeiro. Amor é só de mãe, aí se vem os parceiros. Se você não tá ligado, vou dizer como é que é. Amor é só de mãe, nesse ditado eu boto fé. Pois se você não tá ligado, esse lema é verdadeiro. Amor é só de mãe, aí se vem os parceiros. Se você não tá ligado, eu vou dizer como é que é. Amor é só de mãe, nesse ditado eu boto fé. A palavra é prata e o silêncio é ouro. E eu mando assim. Pois se você não tá ligado, esse lema é verdadeiro. Amor é só de mãe, aí sim vem os parceiros. Se você não tá ligado, eu vou dizer como é que é. Amor é só de mãe, nesse ditado eu vou.